Quero sentir os teus beijos reais, sendo um momento capaz de provar teu corpo inteiro e abraçar-te concretamente, fazer o que eu tenho na mente e se amar como ninguém. Vamos fazer do nosso encontro uma festa real, feliz e concreta. Chega de sonhar de amor, essa paixão vai me levar à loucura. Você é a criatura que no meu peito teu corpo inteiro e abraçar-te concretamente, fazer o que eu tenho na mente e se amar como ninguém. Vamos fazer do nosso encontro uma festa real, feliz e concreta. Chega de sonhar de amor, essa paixão